só guerreiro na batalha. Segunda matina está de pé, não adianto. Fazendo a correria no sapato, no imanto. Atrasalado, dá um bote e quem tá do lado e pronto. Isso vem do passado, um ato falho foi pro saco. A terra era selvagem e continua sendo. A história é marcada por vilões, heróis, havendo escravidão. Realidade de uma época sofrida com olhar e lágrimas. Embora pra sua vida, a fé caminhava antigamente pés descalços. Um homem que não para tem a meta concluída. A paz, precisamos dela para vencer a guerra. Todas as armas que você tem combate um invasor. A mais importante está dentro do seu interior. Por é difícil, pense e busque, ache uma saída. Preciso expulsar uma cabeça em minha vida. O melhor é sustentar no meu próprio suor do que passar por cima do sangue alheio. Dentro da noite o mascarado leva o seu aviso. Amigo ou inimigo, olho no olho, perigo. Uma passa por final glorioso. Ainda existe Nordeste, um exemplo de cultura sempre firme. Em meio a dificuldade segue em frente e vive. Bem diferente do que nunca, a vivência é triste. Um pai segura o seu filho com a arma na cinta, enquanto o outro usa idoso como armadura. Se torna um monstro louco, cara, você tem distúrbio. Maravilhoso é viver de boa com todo mundo. Tristeza nos olhos e cargas nas mãos. Atualidade e passado, descaso, escravidão. Antigamente correntes, hoje o domínio das mentes. Personagens de uma história de poucas glórias. Na terra invadida, esperanças perdidas. Ao som dos tambores, tráfico de vidas. É, um raio de 500, nada muda. Mesmo momentos, viram-se as correntes, continuam-se os lamentos. Poucos vivem, 90% ou sobrevivem. Só pra trabalhar, hora extra, correria, sem tempo nem pra pensar. Mas apesar de tudo, existe uma força que nos mantém de pé. Uma cultura, religião, família, a fé. Joga capoeira, samba, mistura de tudo e anda, anda com fé. Fé de quem ama, atitude, equilíbrio na corda bamba. Em cima do muro, na subida do muro. Trabalho pesado, jornada sofrida, é o povo na fé. O coração bate forte, pede socorro, escute, entenda. O meu Renato, a verdade é a base, dispensa indecisão. Faça essa fase e faça você mesmo. Não espere por alguém, não fique no quase. Não fiquem no quase. Homens e mulheres que se foram com o passar do tempo, deixaram más lembranças que não se perdem no tempo. Sempre atento, movimento estranho, um elemento. Direitos são iguais, a chance é que não muda mesmo. A fé move montanhas, muda a situação. Acreditar em si próprio é solução. E cada gota de sangue derramado te se invade em inspiração. Negros, índios, brancos, descendentes, herdeiros. Química mistura a força dos brasileiros. Amor de mãe é verdadeiro e nisso eu acredito. Tenha o seu hábito, seja você mesmo, insisto. Vou levar a minha rede em meio labirinto. Brasil, Negueiro, Zumbi, Angola, está na história. Atabaque, Agu, Lobo, Bicaxa na levada. E nesse caso, no relato, está ligado. Antepassados, escravos, maltratos. É embaçado, ganhando a liberdade. Só por cima, não disfarce. Lá em cima está a venda que não cai por nada. Que não cai por nada. Só quero ver o sol brilhar. Sentir a brisa da manhã poder sonhar. Só quero ver a alegria no olhar. Passo a passo, fé pra mudar. Dia a dia, fé pra caminhar. Passo a passo, fé pra mudar. Dia a dia, fé pra caminhar.